É só você dizer que sim. Abre seu coração pra mim, pra ser feliz até o fim. Diz pra mim, diz que sim. É só você dizer que sim. Abre seu coração pra mim, pra ser feliz até o fim. Diz pra mim, diz que sim. Um canto só nosso, casa com varanda e jardim, pra gente viver juntinho. Tudo que eu quero pra mim. É melhor quando eu acordo do seu lado, com a sensação que nada no dia vai dar errado. Você pode até duvidar, mas não é engano. Te fazer feliz, menina, é meu único plano. Deixa o tempo passar, eu mostro no dia a dia que tô lado a lado, na tristeza ou na alegria. Vem, perfuma minhas manhãs, colore meus dias. É só você que eu quero no inverno de noites frias. Custa nada tem. Abre seu coração, pode vir sem medo, gata, não vai ser em vão. É só você dizer que sim. Abre seu coração pra mim, pra ser feliz até o fim. Diz pra mim, diz que sim. É só você dizer que sim. Abre seu coração pra mim, pra ser feliz até o fim. Diz pra mim, diz que sim. Mas seu celular sem sinal, deixe um recado na sua caixa postal. Eu percebi o quanto era especial. Olhei nos teus olhos e o amor foi real. É real, sim, demorei pra admitir. Tentando me encontrar, é que quase te perdi. Mas aí, ei, escuta com coração. Tô aqui pra te dizer que com você tudo é tão bom, tão bom. Sua pele, seu cheiro, seu gosto, seu corpo, desejo. Eu vim pra te fazer feliz. Só depende de você, gatinha, então que me diz? É só você dizer que sim. Abre seu coração pra mim, pra ser feliz até o fim. Diz pra mim, diz que sim. É só você dizer que sim. Abre seu coração pra mim, pra ser feliz até o fim. Diz pra mim, diz que sim. Diz pra mim, diz que sim. Diz pra mim, diz que sim. Diz pra mim, diz que sim. Diz pra mim, diz que sim. DJ Kepi.